Ficheiro 5, página 34, capítulo 2, sexta-feira, 20 de dezembro. Dragan Armansky tinha 56 anos e nascera na Croácia. O pai era um judeu arménio da Bielorrússia, a mãe uma muçulmana bósnia de ascendência grega. Fora ela que se encarregara de criá-lo e educá-lo, o que significava que, como adulto, fora incluído nesse vasto e heterogéneo grupo definido pelos mídia como muçulmanos. Os serviços de imigração suecos tinham-no registado, curiosamente, como sérvio. O passaporte de que era titular confirmava-o como cidadão sueco. E a fotografia que constava desse passaporte mostrava uma cara para o quadrado, queixo forte, barba rala e têmporas grisalhas. Era frequentemente referido como o árabe, apesar de não lhe correr nas veias uma única gota de sangue árabe. Parecia um pouco o estereotípico boss de um filme de gangsters americano, mas era, na realidade, um talentoso diretor financeiro que começara a sua carreira como contabilista júnior da Milton Security no início dos anos 70. 3 décadas mais tarde, chegara a diretor executivo e diretor de operações da empresa. O mundo da segurança fascinava-o. Era como jogos de guerra: identificar ameaças, desenvolver contra-estratégias e manter-se sempre um passo à frente dos espiões industriais, dos chantagistas e dos ladrões. Tudo começara para ele quando descobrira como um cliente fora ludibriado através do recurso à contabilidade criativa. Conseguira provar quem, num grupo de 12 pessoas, estava por detrás do golpe. Fora promovido, desempenhara um papel-chave no desenvolvimento da empresa e era especialista em fraude financeira. 15 anos mais tarde, tornara-se diretor executivo e transformara a Milton Security numa das mais competentes e prestigiadas empresas de segurança de toda a Suécia. A empresa tinha 380 empregados a tempo inteiro e mais 300 freelancers. Era pequena, em comparação com a Falck ou a Svensk Bevakningsten. Quando Armajinsk lá começara a trabalhar, chamava-se Sociedade de Segurança Geral Johan Fredrik Milton AB e tinha uma lista de clientes composta por centros comerciais que precisavam de vigilantes e guardas musculosos. Sob a sua liderança, tornara-se a mundialmente reconhecida Milton Security e investir em tecnologia de ponta. Os guarda-noturnos, no ocaso da vida, os fetichistas do uniforme e os estudantes universitários que faziam os biscates tinham sido substituídos por pessoal dotado de reais competências profissionais. Armanskis contratara ex-polícias de meia-idade como chefes de operações, cientistas políticos especializados em terrorismo internacional e peritos em proteção pessoal e espionagem industrial. Sobretudo, contratara os melhores técnicos de telecomunicações e peritos em tecnologia da informação. A empresa mudara-se de Solna para novas e modernas instalações em Slussen, no coração de Estocolmo. No início dos anos 90, a Milton Security estava equipada para oferecer um novo nível de segurança a um grupo seleto de clientes, essencialmente empresas de média dimensão e particulares endinheirados, novos ricos do mundo de espetáculo, especuladores bolsistas e malabaristas das .com. Uma parte da atividade da empresa consistia em providenciar proteção pessoal e soluções de segurança a firmas suecas no estrangeiro, especialmente no Médio Oriente. Esta área de negócio representava agora 70% das receitas. Com Armanskis, o volume de negócios subira de 40 milhões de coroas anuais para quase 2 mil milhões. Vender segurança era um ramo extremamente lucrativo. As operações distribuíam-se por 3 áreas principais: consultoria de segurança, que consistia em identificar ameaças concebíveis ou imagináveis; medidas preventivas, que habitualmente envolviam a instalação de câmaras de segurança, alarmes contra fogo e roubo dispositivos de fecho eletrónicos e sistemas TI e proteção pessoal para indivíduos privados ou empresas. Este último mercado tinha crescido 4.000% em 10 anos. Recentemente começará a definir-se um novo grupo, mulheres ricas que procuravam proteção contra antigos namorados ou ex-maridos ou admiradores demasiado entusiastas. Além disso, a Milton Security tinha acordos de cooperação com empresas similares bem cotadas nos Estados Unidos e na Europa. Encarregava-se igualmente de garantir a proteção de muitos visitantes estrangeiros, incluindo uma artista americana que ia passar 2 meses a rodar um filme em Trollhättan. O agente que a representava considerava que o seu estatuto de estrela exigia a presença de guarda-costas a acompanhá-la sempre que dava um dos seus raros passeios perto do hotel. Uma quarta área, consideravelmente mais pequena e que ocupava apenas meia dúzia de empregados, era a chamada IP, ou INP, no jargão interno IMPAS, abreviatura de Investigações Pessoais. Armanskis não gostava dessa parte do negócio. Era problemática e menos lucrativa. Exigia muito mais da capacidade de avaliação e da experiência dos empregados do que do conhecimento de tecnologia de telecomunicações ou da instalação de sistemas de segurança. As investigações pessoais eram aceitáveis quando se tratava de informações de crédito, da verificação de antecedentes visando uma contratação ou de investigar suspeitas de que um funcionário passava informação sobre a empresa para o exterior ou estava envolvido em atividades criminosas. Nesses casos, as IMPAs faziam parte integrante da atividade operacional. Mas, muitas vezes, os clientes corporativos traziam consigo problemas particulares, que tinham tendência para criar uma indesejada agitação. Quero saber com que espécie de malandro a minha filha anda envolvida. Penso que a minha mulher me é infiel. O sujeito é boa pessoa, mas anda metido com más companhias. Estou a ser vítima de chantagem. A resposta de Armanskis era, na maior parte dos casos, um rotundo não. Se a filha era adulta, tinha todo o direito de envolver-se com os malandros que quisesse. E para ele, a infidelidade conjugal era uma questão que marido e mulher deviam resolver entre si. Todas essas investigações escondiam armadilhas que podiam conduzir a escândalos e criar problemas legais à Milton Security. Por isso, Dragan Armanskis exercia um controlo estrito sobre estes trabalhos, apesar da escassa receita que proporcionavam. O tema da manhã era precisamente uma investigação pessoal. Armanskis endireitou o vinco das calças antes de se recostar na sua confortável cadeira. Olhou desconfiado para a sua colaboradora Lisbeth Salander, 32 anos mais nova do que ele. Pensou pela milésima vez que ninguém parecia mais deslocado do que ela numa prestigiada empresa de segurança. Era uma desconfiança simultaneamente pensada e irracional. Considerava, sem qualquer margem para dúvida, a investigadora mais competente que conhecera, desde que estava naquele negócio. Durante os 4 anos que trabalhara para ele, nunca, nem uma única vez, falhara uma missão ou apresentara um relatório medíocre. Pelo contrário, os relatórios dela situavam-se numa categoria à parte. Armanskis estava convencido de que a rapariga possuía um dom único. Qualquer pessoa era capaz de obter informações de crédito ou consultar os registros da polícia. Mas Salander tinha imaginação e aparecia sempre com qualquer coisa diferente do que se esperava. Como fazia, era algo que nunca conseguira compreender. Por vezes pensava que a habilidade dela para recolher informações era pura magia. Conhecia os arquivos burocráticos por dentro e por fora. Acima de tudo, tinha a capacidade de pôr-se na pele da pessoa que estivesse a investigar. Se havia lixo a desenterrar, ia direito a ele como um míssil de cruzeiro. Sim, tinha sem dúvida o dom. Os relatórios dela podiam ser catastróficos para o indivíduo que tivesse tido a pouca sorte de ser apanhado pelo seu radar. Armanskis nunca esqueceria aquela vez em que lhe atribuíram uma investigação de rotina sobre um técnico da indústria farmacêutica antes da realização de uma fusão entre empresas. O trabalho deveria ficar concluído numa semana, mas fora-se arrastando. Ao cabo de 4 semanas de silêncio e várias chamadas de atenção que ela ignorara, Salander apresentara um relatório em que documentava que o indivíduo em questão era um pedófilo. Por 2 vezes pagara para ter relações sexuais com uma prostituta de 13 anos em Tallinn e havia indicações de que dava mostras de um interesse muito pouco saudável pela filha da mulher com quem de momento vivia. Salander tinha hábitos que frequentemente levavam Armanskis à beira do desespero. No caso do pedófilo, não pegara no telefone para falar com ele, nem o procurara no gabinete para uma conversa particular. Não, sem dar a entender por uma palavra que fosse que o relatório podia conter material explosivo, puseram-lhe em cima da secretária certa tarde, precisamente quando ele se preparava para sair. Só o lera naquela noite, enquanto se descontraía diante da televisão e a partilhar uma garrafa de vinho com a mulher na vila do casal em Lidingö. O relatório era, como sempre, cientificamente preciso, com notas de rodapé, citações e referências às fontes. Nas primeiras páginas, expunham os antecedentes, habilitações académicas, carreira profissional e situação financeira do investigado. Na página 24, Salander largava a bomba a respeito das viagens a Tallinn, no mesmo tom seco que usava para comunicar que o homem vivia em Sollentuna e conduzia um Volvo azul. Referia documentação num exaustivo apêndice, incluindo fotografias da rapariga de 13 anos na companhia do sujeito. As fotos tinham sido tiradas no corredor de um hotel e o homem tinha a mão enfiada por baixo da camisola da rapariga. Salander descobrira a jovem em questão, que aceitara fazer um depoimento gravado. O relatório criara precisamente o tipo de caos que Armanskis pretendia evitar. Primeiro engolira 2 descomprimidos que o médico lhe receitara para a úlcera. Em seguida, telefonara ao cliente para marcar uma sombria reunião de emergência. Finalmente, apesar da veemente oposição do cliente, foi obrigado a entregar o material à polícia, o que significava que a Milton Security corria o risco de ver-se arrastada para uma emaranhada teia legal. Se as provas de Salander não pudessem ser comprovadas, ou se o homem fosse ilibado, a empresa arriscava um processo de difamação. Um autêntico pesadelo. Não era, no entanto, a desconcertante ausência de envolvimento emocional de Lisbeth Salander que mais o perturbava. A imagem da Milton era de estabilidade conservadora. Salander encaixava tão bem nesta imagem como um búfalo num concurso de beleza. A investigadora estrela de Armanskis era uma jovem pálida e anorética, de cabelos ultracurtos, e que usava piercings no nariz e nas sobrancelhas. Tinha uma vespa com 2 centímetros de comprimento tatuada no pescoço, um cordão tatuado à volta do bíceps do braço esquerdo e outro à volta do tornozelo esquerdo. Nas ocasiões em que usava uma blusa sem mangas, via-se-lhe uma outra tatuagem, um grande dragão na omoplata direita. Era uma ruiva natural, mas pintava o cabelo de preto, asa de corvo. Parecia acabada de sair de um fim de semana de orgia com um bando de motoqueiros da pesada. Não sofria, na realidade, de qualquer espécie de desordem alimentar. Disso tinha Armanskis a certeza. Pelo contrário, parecia alimentar-se de pizza e hambúrgueres. Pura e simplesmente nascera magra, com ossos finos, que a faziam parecer juvenil e frágil, com mãos pequenas, pulsos estreitos e seios de menina. Tinha 24 anos, mas por vezes parecia ter 14. A boca era grande, o nariz pequeno e as maçãs do rosto, muito altas, davam-lhe um ar quase asiático. Os movimentos eram rápidos e aracnídeos, e quando trabalhava no computador, os dedos dela voavam sobre o teclado. A magreza extrema teria tornado impossível uma carreira como modelo, mas com a maquilhagem certa, o rosto não destoaria num cartaz em qualquer parte do mundo. Por vezes usava batom preto e, apesar das tatuagens e dos piercings, era, bem, atraente, de uma maneira totalmente incompreensível. O facto de trabalhar para Armanskis era em si mesmo espantoso. Não era nada o género de mulher com quem ele normalmente entraria em contacto. Fora contratada como uma espécie de faz-tudo. Holger Palmgren, um advogado semi-reformado que tratava dos assuntos pessoais do velho J.F. Milton, falara-lhe daquela Lisbeth Salander, uma jovem esperta, com um irritante problema de atitude. Pedira-lhe que lhe desse uma oportunidade, e Armanskis tinha, contra o que a razão lhe aconselhava, prometido fazê-lo. Palmgren era uma dessas pessoas para quem um não só serve de encorajamento para redobrar os esforços, de modo que era muito mais fácil começar logo por dizer sim. Armanskis sabia que Palmgren se dedicava a ajudar jovens perturbados e outros inadaptados sociais, mas era um bom juiz de caracteres. Lamentara a decisão de contratar a rapariga no instante em que a vira. Não parecia apenas perturbada. Aos olhos dele, era a quintessência da perturbação. Abandonara os estudos e não tinha qualquer espécie de educação superior. Nos primeiros meses, Lisbeth trabalhara a tempo inteiro. Bem, quase a tempo inteiro. Aparecia no escritório de vez em quando. Fazia café, ia aos correios e encarregava-se das fotocópias. Mas horários de trabalho convencionais e rotinas de serviço eram anátema para ela. Por outro lado, tinha um talento especial para irritar os outros empregados. Passara a ser conhecida como a rapariga que tinha dois neurónios, um para respirar e outro para manter-se de pé. Nunca falava a respeito de si mesma. Os colegas que tentavam meter conversa raramente obtinham resposta e não tardavam a desistir. A atitude dela não encorajava a confiança nem a amizade e depressa se tornou uma estranha, que andava pelos corredores da Milton como um gato vadio. Era, de um modo geral, considerada um caso perdido. Ao cabo de um mês de problemas constantes, Armanskis mandara a chamar, disposto a desembaraçar-se dela. Lisbeth ouvira-o desfiar o catálogo dos crimes que cometera sem uma objeção e sem sequer erguer uma sobrancelha. Não tinha a atitude certa, concluíra ele, e preparava-se para lhe dizer que provavelmente seria boa ideia procurar emprego noutra empresa que pudesse fazer melhor uso das suas competências. Quando finalmente ela o interrompera: se o que procura é um lacaio para o escritório, a agência de emprego temporário arranja-lhe montes deles. Mas eu sou capaz de lidar com qualquer trabalho que me confie. E se não tem nada melhor em que utilizar os meus serviços do que distribuir correio, é porque é um idiota. Armanskis ficara a olhar de boca aberta, aturdido e furioso, e ela prosseguira impávida: tem aqui um tipo que passou 3 semanas a escrever um relatório completamente inútil a respeito do Yuppie que os sujeitos da tal.com estão a pensar contratar. Fotocopiei a trampa que ele escreveu ontem à noite e estou a vê-la agora em cima da sua secretária. Armanskis olhara para o relatório e, uma vez na vida, erguera a voz. Não devia ter lido um relatório confidencial. Aparentemente não. Mas as rotinas de segurança desta tasca deixam muito a desejar. De acordo com a sua diretiva, devia ter sido ele a fazer as fotocópias. Mas enfiou uma papelada nas mãos antes de sair para o bar ontem à tarde. E a propósito, encontrei o outro relatório dele, o anterior, na cantina. Encontrou o quê? Calma, guardei-o no cofre dele. Armansky estava horrorizado. Ele deu-lhe o segredo do cofre? Não exatamente. Escreveu-o num pedaço de papel que escondeu debaixo do mata-borrão da secretária, juntamente com a password do computador. Mas a questão é que o seu detetive privado de pacotilha fez uma investigação pessoal que não vale um chavo. Deixou passar o facto de o tipo ter dívidas de jogo de há anos, de snifar cocaína como um aspirador e de a namorada ter tido de procurar ajuda num centro de auxílio às mulheres depois de ele ter dado uma sova de todo tamanho. Durante alguns minutos, Armanskis voltara em silêncio as páginas do relatório. Estava competentemente organizado, escrito numa linguagem clara, com referência às fontes e depoimentos de amigos e conhecidos do investigado. Finalmente erguera os olhos e dissera: Próvio, quanto tempo tenho? 3 dias. Se não conseguir provar as suas alegações, até sexta-feira à tarde está despedida.